Nós estamos revisando o capítulo 10. E nós vimos um anjo forte, um outro anjo forte. Vimos que apareceu um anjo de grande esplendor espiritual, no capítulo 3, do versículo 8, com função sacerdotal. Isso aqui é forte. Ele vem cumprir uma missão guerreira de liquidação da treva nos corações humanos. Eu pedi a vocês que fossem ao capítulo 13 do Apocalipse de Jesus, e vocês vão ver aqui a expressão do poder de Deus superior ao poder de Satanás. Não aquele rabudo, chifrudo, não. A soma das maldades humanas, na definição de Zarur, Satanás é a soma de todas as maldades humanas. O dia que o homem, ser humano, deixar de praticar a maldade, Satanás perde sua força. Vocês veem aqui que esse anjo que desce do céu tem um arco-íris por cima de sua cabeça. Quer dizer, é o contrato entre Deus e os homens. É o sinal da esperança. Ao final do dilúvio, apareceu um arco-íris. Era a renovação da vida. Tinham sido punidos aqueles que infringiam a lei divina, né? Sobreviveu muito mais gente do que a família de Noé, claro. Daquilo é simbólico. E apareceu o arco-íris, veio a pombinha. A pombinha foi e voltou, aquela coisa toda. O corvo não voltou não, porque encontrou muito cadáver. Ele tem o arco-íris por cima da cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Que visão extraordinária. Observe uma coisa aqui. Agora vamos ver aqui no Apocalipse. Ah, deixa eu vir aqui ao capítulo 13. Tem aqui a publicação do nosso livro, Apocalipse, que nós estamos publicando, e tem que recorrer aqui à Bíblia para não ficar virando papel, né? Capítulo 13. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Quer dizer, duas bestas. Tinham que ser bestas mesmo, né? Duas bestas. E vocês veem que Satanás não tem força para botar um anjo com um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. Tem que mandar uma besta nascida vinda do mar e uma besta vinda da terra. Parece coisa de criança, mas vão estudar que vocês vão encontrar significado aqui, substância. Então esse anjo é fortíssimo, ele pode combater a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Ele está com um pé aqui, outro pé ali, e vai dar ordens. E os trovões vão se manifestar. Trovões são manifestações do poder de Deus. E ele não tem medo das duas bestas, porque ele não é besta. E diz assim, porque está dito no versículo 3: e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever as suas palavras. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as palavras dos sete trovões e não as escrevas. Aí que coisa, que será que esses trovões iam dizer? Tão importante que João foi proibido de revelar as palavras deles. Nós vamos saber, não demora muito, nós vamos saber. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou. Veja, um anjo a serviço de Deus, de Jesus, quando Jesus diz: não jureis. Se ele vai jurar, é uma coisa importantíssima, senhor Mário Augusto. É para o senhor prestar atenção, os outros também. Quer dizer, Jesus diz: não jureis por qualquer balela. Mas aqui o anjo vai jurar. Que coisa! E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, e já não há mais tempo. Já não havia mais tempo há 2000 anos, e agora, hein? E vocês perdendo tempo, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, Cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Quer dizer, que se vai cumprir o mistério de Deus, então nós vamos saber o que os trovões têm para dizer. Aliás, quando tocar a sétima trombeta, eu digo a vocês, galera, está tocando no mundo inteiro. E é dono da verdade, não? Quem manda essa turma toda na terra é Jesus. Não manda só os religiosos, manda os políticos para cumprirem suas tarefas. Todos estão em perigo. Todos temos instantes de poder, eu, vocês. Fala em poder, pensa no presidente da república, no papa, no ditador, no general que dirige o exército, o marechal que faz não sei o quê. Não. Todos temos poder sobre certas coisas. Sobre a família, sobre um filho, sobre um parente, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os alunos. Tudo isso é poder que é recebido. Mas a mentalidade humana cria certos cancros. E poder é só o presidente da república, é só o deputado, é só o senador, é só o ditador. Todo mundo que assumiu uma responsabilidade, não cumpriu, não vai fugir da responsabilidade. Não vai, não. Vai recebê-la de volta em outras vidas, bem mais penosamente. A voz que ouvi vinda do céu voltou a falar comigo para ordenar. Vai e toma da mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra o livro aberto. Que coisa! Ele vai pegar o livro aberto lá, que um anjo poderoso recebeu e diz que está feito. E os trovões, sete trovões se manifestam. Sete trovões são poder. Poder! Para realizar coisas. É o poder do Deus que não morre nunca. Fui, pois, ao anjo, relata João, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Toda missão espiritual exige sacrifício. Há um discurso extraordinário do irmão Zarura em 74, em dezembro, Rio Grande do Sul, que ele termina dizendo isso. Toda missão espiritual exige sacrifício. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o engoli, causou-me amargor no ventre. Quem quiser entender isso, vai ler o Tratado Universal sobre a Dor. Lá está a explicação. Não vou repetir, porque senão não chega ao final do Apocalipse. Então me disseram: importa ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. É a missão dos Paulos e das Paulas, digamos, da Legião da Boa Vontade. Os tempos chegaram. Eu contei aqui, eu tive uma visão no meu gabinete, onde eu moro. Eu vi o irmão, o querido irmão Jaime Augusto de Menezes, completamente materializado na minha frente. Mas São Tomé, quero ver com certeza. Vim aqui para a LBV e ele me disse coisas muito sérias. Muito sérias. Sobre as profecias. Até marcou uma data que eu passei aos meus irmãos, nem todos, do colégio de assistentes. Vim para aqui para a LBV, peguei uma gravação do irmão Zaru, muito importante, para mostrar a alguns irmãos que não tiveram o prazer de ouvi-lo pregar pessoalmente, como sua pregação é severa. Todos os reformadores são assim. Lutero foi assim, Kardec também, nos seus escritos. Vamos ler Kardec com cuidado, vamos ver com que severidade ele fala. Uma elegância extraordinária, mas é uma palavra severa. Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, aquele doce mel. Mas vamos ler Tristão de Ataíde e vamos ver o que ele diz lá. Aliás, eu gravei isso sem sair do programa. Há um momento lá que um dos discípulos de São Francisco se atreve a lançar um anátema lá contra um pecador. São Francisco faz ele comer cocô de cavalo. É, São Francisco. A mulher do Gandhi não queria deixar o Gandhi cumprir a sua missão. Um dia ele se desesperou com ela e ela, vamos à casa da mamãe, do papai, coisa assim. Ele arrastou a porta, fez todo mundo, vai, vai, vai pelo amor de Deus, mas deixa eu cumprir a minha missão. Mas aí ela tomou juízo e acabou morrendo nos braços dele anos depois. Tem essa coisa, senão o pessoal cria uma ideia dos missionários, que daqui a pouco é um bando não sei de quê. O próprio Jesus não foi severo? Está aqui, ó. Aqui a própria severidade das missões que as criaturas humanas recebem de Deus. Por isso Jesus diz que temos que perseverar até o fim e cada um receberá de acordo com as suas obras. Mas está aqui. Então me disseram, importa ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis, apesar do ardor no estômago, quer dizer, quem quiser seguir Jesus sem sacrifício, está muito enganado, ou muito enganada. Eu recebi aqui um bilhete da mulher negra Eliane, hasta, ela diz aqui que no dia que eu convoquei as mulheres negras para falar, o espírito de senzala que anda nas almas das mulheres negras, que eu estou combatendo, tanto que eu chamei ao microfone para falar, e ficaram sentadinhas, eu fui lá. Eu disse, se Maomé não vai à montanha vai a Maomé. Então a minha irmã Eliane pediu a palavra, tem poucos minutos hoje, Eliane, você me pegou de surpresa, mas diga alguma coisa, amanhã você fala mais, amanhã, depois da manhã. Milton, não foi possível falar com você, hoje é um problema nas ligações. Lá também a mocidade queria falar de onde? Posso ser Caldas, né? Não conseguiu. Vai, Eliane. Jogou o espírito de senzala fora, minha irmã? Graças a Deus, é o Senhor. A mulher negra não se liberta, não é por causa da mulher branca, não. É por causa da mulher negra mesmo. Exatamente. O dia que meter isso na cabeça, acaba essa história de racismo. Eu vou ler aqui um trecho aqui da A Nova Abolição, que vai dizer bastante o que o senhor diz. É essencial que o negro arranque de dentro de si mesmo o espírito de senzala. Somente assim, pela força da doutrina do Cristo, o negro arrancará de dentro de si o espírito de senzala. Isto é essencial. Aí, então, ocorrerá a verdadeira abolição da escravatura. Porque, como tantas vezes eu já disse, não se algema o espírito de um homem ou de uma mulher verdadeiramente livre, qualquer que seja sua cor ou condição social. No sábado, irmão Paiva, ninguém me segurou, né? E eu não tive coragem de subir no palco para falar. Ah, mas então, agora você teve coragem. E sabe o que aconteceu? Eu acordei hoje pela manhã, o irmão Zaru estava dizendo justamente isso. Tudo é ocasional, porque o acaso não existe. Mais ou menos assim, não recordo bem. É. Então, quer dizer, eu entendi que Paulo de Tarso não caiu do cavalo por acaso. Sábado não aconteceu aquilo por acaso. É isso que eu quero agradecer ao Senhor. Tá vendo só? Como é que ela fala bem? Ela entendeu que não adianta botar a culpa nos outros. Não adianta botar a culpa na princesa Isabel. Não estou defendendo a princesa Isabel, tinha seus defeitos. Mas ela foi deposta no ano seguinte, 1889. Então se a culpada é a República. É República. E não estou defendendo monarquia. Tem que explicar porque senão nenhum regime é bom enquanto o homem for mau. O que eu quero é que os negros se libertem primeiro interiormente. Conhecereis a verdade de Deus, disse Jesus, e a verdade de Deus vos libertará. O resto é resto. É por isso que não se entendem. Que tal os negros todos se unirem e abrir escolas, como fez aquele famoso cientista americano negro, George Washington Carver. Eliane, parabéns. Libertação da mulher negra não é mostrar o traseiro do carnaval, não. Nada mais belo do que um corpo de mulher. Mas desde quando isso libertou alguém? Desde quando isso libertou alguém? Que liberta a mulher negra é o respeito que tem que se dar a ela. Hoje os senhorzinhos são brancos, negros, negros, mestiços, amarelos. Bem, vamos orar, senão não dá tempo, né? O senhor foi o eleitor das colunas da LBV. Ele diz, gosta muito dos cartões de Natal da Legião da Boa Vontade, pois comentou: enquanto se coloca de tudo nos cartões, a LBV se preocupa em homenagear um aniversariante que é Jesus. E eu não acabei contando a história do Menezes toda. Ele apareceu, como eu sou um Tomé, creio nas coisas espirituais, mas há muita mistificação. À noite eu fui surpreendido quando cheguei tarde em casa vindo da LBV. Estava lá um amigo meu esperando, dizendo assim: irmão, pai, vai acontecer uma coisa incrível. Que foi? Eu fui numa reunião espiritual, baixou lá um espírito e disse assim: diga lá ao nosso irmão Paiva, me chamou de tio grandão, engraçado, que aquilo que ele viu de manhã não foi sonho, não. Foi um amigo dele, um grande amigo dele. E ele anote o que ele avisou, porque vai acontecer. E outros amigos vão aparecer. Como nós estamos no campo neutro do Cristo, nós podemos falar a verdade aqui e nada mais que a verdade. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, de justiça, de verdade, de bondade. Seja feita a vossa vontade, ó Deus. Jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.